A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Tem agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado, programa que de segunda a sexta-feira está aqui consigo para lhe trazer sempre mais um pouco da alma portuguesa. Eu sou a Joana Santos e espero que você goste da seleção musical para hoje. Antes de lá irmos, já sabe também que os seus pedidos são sempre bem-vindos. Peça o seu fado, faça deste programa o seu momento. www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, claro está, ou então em geral .radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação estão sempre abertas para si e para os seus pedidos, para as suas solicitações e dedicatórias. Peça o seu fado, deixe que essa alegria no canto do olho surja e deixe que o coração palpite. Vamos começar com a Maria Alice, Bruma da Noite, depois ficamos com o Fado de Lisboa à Noite e terminamos com João Ferreira Rosa, Embuçado. Três grandes fados, alguns deles já passaram por aqui, mas espero que você, principalmente você, que é o nosso ouvinte, goste. Começa assim então o nosso Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Andei voles que à bruma da noite, já farta de caminhar. Uma saudade sentia e sem saber que queria para sempre o teu olhar. Andei montes, andei vales, na noite fria, na tarefa, procurei o que perdia. Mas essa noite tão escura era cheia de amargura, de todas as mais sombrias. Procurei-te, mas em vão, só encontrei solidão, sozinha, desamparada. E dessa noite sombria já não veio a madrugada e nunca mais se foi. Já se acenderam mil velas nos altares das colinas, guitarras pouco a pouco emudeceram, cerraram-se as janelas pequeninas. Lisboa dorme um sono repousado nos braços voluptuosos do seu Tejo. Cobriu a colcha azul do céu estrelado e a brisa veio a medo dar-lhe um beijo. Lisboa andou de lado em lado, foi ver uma toeirada, depois bailou, bebeu. Lisboa quando ela adormeceu, Lisboa não parou a noite inteira. Boêmia estovanada, mas bairrista, foi à sardinha assada lá na feira. E à segunda sessão de uma revista, dali para o bairro alto, enfim, galgou. No céu a lua cheia refulgia, ouviu cantar a mala e então sonhou que era a saudade, aquela voz que ouvia. Lisboa andou de lado em lado, foi ver uma toeirada, depois bailou, bebeu. Lisboa ouviu cantar o fado, rompia a madrugada quando ela adormeceu. Ouviu cantar o fado, rompia a madrugada quando ela adormeceu. Diga lá ao Senhor Fado. Que deu brando nas toiradas e andava pela moraria, em muito palácio havia descanso e guitarrada. E andava pela moraria, em muito palácio havia descanso e guitarrada. E a história que eu vou contar conta uma certa velhinha. E uma vez que eu fui cantar ao salão de um titular lá para o Paço da Rainha. E uma vez que eu fui cantar ao salão de um titular lá para o Paço da Rainha. Menina, salão doirado, de ambiente nobre e sério, para ouvir cantar o fado e é sempre um emboçado, personagem de mistério. Para ouvir cantar o fado e é sempre um emboçado, personagem de mistério. Mas certa noite houve alguém que lhe disse: ergue da fala, emboçado, nota bem que hoje não fique ninguém e emboçado nesta sala. E emboçado, nota bem que hoje não fique ninguém emboçado nesta sala. E é da admiração geral, descobriu-se o emboçado e ele é o rei de Portugal. Houve beija-mão real e depois cantou-se o fado. E

ou que o coração palpite, porque o fado trouxe uma boa recordação. Esperemos que sim. Fique bem, eu voltarei amanhã para mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Fique então com a saudade mal do fado e terminamos com o Fado dos Sonhos na voz de Manuel Almeida. Este foi o seu Diga Lá ao Senhor Fado, que volta amanhã à mesma hora para si, aqui na Antena Web, sempre, sempre em português. Branco que acena quando o barco deixa o cais, começa a saudade a pena de que nascem vendavais. Começa a saudade a pena de que nascem vendavais. Atrás do cais a cidade, para lá do cais o mar, em qualquer lado a saudade que dá partir e voltar. Em qualquer lado a saudade que dá partir e voltar. Há um lenço à despedida, há um jeito de revolta. O regresso traz a vida, renasce a vida na volta. O regresso traz a vida, renasce a vida na volta. Ora triste, ora boa, são tudo horas de cair. Partir, voltar a Lisboa, até ver ou nunca mais. Partir, voltar a Lisboa, até ver ou nunca mais. Conheci o vendaval, fiquei no cais desolado da partida desse mal. É que nasceu este vado, da partida desse mal. É que nasceu este fado. Outros risonhos, mais raiva do que prazer. Se a vida é uma demanda, quem não quer viver de sonhos não se deixe adormecer. Se a vida é uma demanda, quem não quer viver de sonho não se deixe adormecer. Sonhos, esperança, perdi-o, fartei-me de procurá-lo com todo o maior empenho. Sombrio, o desejar encontrá-lo é outro sonho que tenho. Passam os dias sombrios, o desejar encontrá-lo é outro sonho que tenho. De amor, outro sonho, vem a tristeza a saudar e alguma jura quebrada. Voltam os dias tristonhos, Os sonhos não há verdade. É tudo um sonho e mais nada. Voltam os dias tristes. Nos sonhos não há verdade. É tudo um sonho e mais nada. Voltam os dias tristonhos, nos sonhos não há verdade, é tudo um sonho e mais nada.